vista, bateu mó frio na barriga. Mais de 90 na lista, comércio é varejista. Mulheres e homens na fila, a fila dobra a esquina. População apreensiva, ceias distribuídas, sem rasuras no papel. Preencha o formulário com rasuras no papel. O candidato é anulado. Empilhando caixas e contando fardos. Eu não quero empilhar caixas e nem contar mais fardos. Continuo enchendo o bolso desses arrombados que não nota meu esforço, não acompanha os resultados. Ele entra no seu Volvo, eu no trenzão lotado. Tô cansado desse jogo, pra mim não é favorável. Falo abaixo do mercado, carga horária, tempo macro. Vivo bravo com o contrato, NF dá pra um saco. CVR, plano básico, inanidade aqui é fato. Me libertei dessa masmorra por não ser mais escravo. Firma pra trabalhar, cifra pra faturar, vida pra sustentar, dica. Quem vai ralar, fica. Quem suportar, sina. Quem vai buscar, sinceramente não sei o que faço. Firma pra trabalhar, cifra pra faturar, vida pra sustentar, dica. Quem vai ralar, fica. Quem suportar, sina. Quem vai buscar, tá embaçado, mas eu vou achar uma saída. Confesso que fui burro, cooperando com esses puto. Observo ao que me curvo, ao trabalho porque sujo. 7 dias da semana, 8 horas de trampo. Uma pausa pro coffee e uma hora de ramo. Encarregados, estressados, maltratam os funcionários. Estressados funcionários maltratam encarregados. Sem rendimento no trabalho, acabam atordoados. Se esquecem das tarefas, sobrecarregados. Em cada ponto desse quadro, o desempenho é demonstrado. Metas estabelecidas, de acordo com os dados. Alguns desmotivados, não produzem nenhum quarto. Na linha de montagem, são todos pressionados. Controlam a ida no banheiro e a pausa pro cigarro. O acesso ao e-mail, nas dependências do trabalho. Lesão à dignidade humana, são nefastos. Fiz o que a dignidade manda, guiei meus passos. Firma pra trabalhar, cifra pra faturar, vida pra sustentar, dica. Quem vai ralar, fica. Quem suportar, sina. Quem vai buscar, sinceramente não sei o que faço. Firma pra trabalhar, cifra pra faturar, vida pra sustentar, dica. Quem vai ralar, fica. Quem suportar, sina. Quem vai buscar, tá embaçado, mas eu vou achar uma saída. Trabalhador não tem escolha. Trabalho o dia inteiro é um montão de sistema. Trabalhador não tem escolha.